Primavera. Primavera. Na primavera, chega o sol, ouvem-se os pássaros a cantar, a rodar está o girassol, e os peixes saltam no mar. Com o sol, chega o calor. Com a Páscoa, chegam os ovinhos. São de chocolate, cheios de miminhos, que nos dão muito amor. Centro Escolar de Santiago. Turma 1º B.